Fecheiros 67, capítulo 37, a chegada da correspondência. Fergus empreendeu a sua viagem bimensal a Cross Creek em meados de fevereiro, regressando com sal, agulhas, índigo, uma miscelânea de artigos necessários e uma mala cheia de correspondência. Ele chegou a meio da tarde tão ansioso para voltar para Marsali que só se demorou o suficiente para uma rápida caneca de cerveja, deixando-me a mim e a Brianna encarregadas de separar os pacotes, exultantes com a generosa remessa. Havia uma grossa pilha de jornais de Wilmington e New Bern, alguns também de Filadélfia e de Boston, enviados por amigos do Norte a Jocasta Cameron e depois reencaminhados para nós. Folhei os jornais. O mar recente datava de há 3 meses. Não importava. Os jornais eram tão bons como romances, num lugar onde material de leitura era literalmente quase tão escasso como o ouro. Jocasta também enviara 2 edições do Brigham's Ladies Book para Brianna, uma revista contendo desenhos dos trajes mais em voga em Londres e artigos de interesse para mulheres com esse tipo de gostos. Como limpar renda dourada? Leu Brianna, arqueando uma das sobrancelhas, ao abrir uma daquelas revistas aleatoriamente. Isto é algo que toda a gente devia saber fazer, sem a menor dúvida. Vê atrás, aconselhei. É onde publicam os artigos sobre como evitar o contágio de gonorreia e o que fazer a respeito das hemorroidas do teu marido. A outra sobrancelha ergueu-se, fazendo aparecer-se ainda mais com Jamie, quando defrontado com alguma proposição altamente questionável. Se o meu marido me transmitisse gonorreia, ele que se preocupasse com as suas próprias hemorroidas. Ela virou várias páginas e as sobrancelhas ergueram-se ainda mais. Um estímulo para Vênus. Lista de remédios infalíveis para a fadiga do membro masculino. Espreitei por cima do seu braço com as minhas próprias sobrancelhas a erguer-se. Meu Deus! Uma dúzia de ostras, embebidas durante a noite numa mistura de vinho e leite, a serem cozidas numa empada com amêndoas moídas e carne de lagosta e servida com pimentos picantes. Não sei o que isto possa fazer ao membro masculino, mas provavelmente daria ao homem que o possui uma violenta indigestão. Bem, não temos aqui ostras de qualquer das maneiras. Não estamos a perder nada, assegurou-me ela, franzindo a testa para a página concentrada. As ostras fazem-me lembrar ranhocas, apenas as cruas. Elas são mais comestíveis quando cozinhadas. Mas por falar em ranhocas, onde está o Jamie? A dormir, ou pelo menos assim eu espero. Lançou um olhar desconfiado para o teto, mas nenhum barulho desagradável se manifestou e ela voltou a sua atenção para a revista. Aqui está uma que poderíamos fazer. Os testículos de um animal macho, como se fosse possível consegui-los de uma fêmea, com 6 grandes cogumelos guisados em cerveja amarga até ficarem tenros. Depois, tanto os testículos como os cogumelos devem ser fatiados finamente, bem temperados com sal e pimenta e borrifados com vinagre e assados até ficarem tostados e estaladiços. O pá ainda não decidiu castrar o Gideon, pois não? Não. Tenho a certeza de que ele teria um enorme prazer em te dar os ditos, se quisesse experimentar. Ela ficou com o rosto corado e clareou a garganta com um ruído que me fez lembrar ainda mais o pai. Eu acho que ainda não estamos a precisar. Eu ri-me e deixei-a concentrada na sua fascinante leitura, voltando à correspondência. Havia um objeto embrulhado, endereçado a Jamie, que eu sabia que devia ser um livro, enviado por um livreiro em Filadélfia, mas com o selo de Lord John Grey, uma placa de cera azul, extravagantemente marcada com uma meia lua sorridente e uma única estrela. Metade da nossa biblioteca vinha de John Gray, que insistia em dizer que nos enviava livros primordialmente para sua própria satisfação, já que não conhecia ninguém nas colónias, além de Jamie, que fosse capaz de conduzir uma discussão literária decente. Também havia várias cartas endereçadas a Jamie. Olhei para elas cuidadosamente, na esperança de ver a caligrafia pontiaguda, característica da sua irmã. Havia uma carta de Ian, que escrevia religiosamente uma vez por mês, mas nada de Jenny. Não tínhamos recebido qualquer notícia dela nos últimos 6 meses, não desde que Jamie lhe escrevera relutantemente e lhe contara o destino do seu filho mais novo. Franzi o senho, empilhando as cartas na borda da escrivaninha para que Jamie as visse mais tarde. Eu não culpava Jenny, tendo em conta as circunstâncias, mas afinal eu estivera lá. Jamie não tivera culpa, embora ele tivesse aceitado a culpa por isso. O jovem Ian escolhera ficar com os Mohawks. Ele era um homem, apesar de jovem, e a decisão cabia-lhe a ele. Mas depois refleti. Ele ainda era um miúdo quando deixou os pais, e provavelmente ainda era, aos olhos de Jenny. Eu sabia que o silêncio dela magoava profundamente Jamie. Ele continuou a escrever-lhe, como sempre o fizera, teimosamente acrescentando alguns parágrafos, quase todas as noites, reservando as folhas até alguém descer a montanha para Cross Creek ou Wilmington. Nunca falava claramente sobre isso, mas eu via como os seus olhos percorriam cada lote de cartas, procurando a caligrafia da irmã, e o aperto quase invisível no canto da boca, quando não a encontrava. Raios te partam, Jenny Murray, murmurei baixinho. Perdoa-lhe e acaba com isto de uma vez. Hã? Brianna largara a revista e examinava uma carta quadrada, franzindo o sobrolho. O que é que tens aí? Deixei as cartas que estivera a separar e fui ver. É do tenente Hayes sobre o que será a carta. Uma pequena descarga de adrenalina fez-me contrair a barriga. Também devo ter demonstrado no meu rosto imprudente, pois Brianna baixou a carta e olhou para mim com o senho franzido. O que foi? Perguntou ela. Nada, respondi, mas já era demasiado tarde. Ela continuou a olhar para mim com a mão fechada na anca e ergueu uma das sobrancelhas. A mamã não sabe mentir, disse ela tolerante, e sem hesitar quebrou o selo. Está endereçado ao teu pai, disse-lhe, embora faltasse ênfase ao meu protesto. A outra também estava, disse ela, com a cabeça inclinada sobre a folha de papel desdobrada. O quê? Mas ao mesmo tempo que perguntava, já me tinha colocado ao seu lado a ler por cima do braço dela. Tenente Archibald Hayes, Portsmouth, Virgínia. Senhor James Fraser, Fraser's Ridge, Carolina do Norte. 18 de janeiro de 1771. Senhor, escrevo para o informar de que no presente estamos em Portsmouth, onde deveremos ficar até à primavera. Se tiver conhecimento de algum capitão de navio disposto a dar transporte até Perth a 40 homens, com a promessa de recompensa do exército quando alcançarmos o porto, eu gostaria de saber, assim que lhe seja mais conveniente. Entretanto, arranjamos diferentes trabalhos, pois precisamos de nos sustentar durante os meses de inverno. Alguns dos meus homens conseguiram trabalho na reparação de embarcações, que são muitas por aqui. Eu mesmo estou empregado como cozinheiro numa taberna local. Mas visito os meus homens regularmente nos diferentes locais onde estão hospedados para saber do seu estado de saúde. Visitei uma dessas hospedarias há 2 noites. No decorrer da conversa, um dos homens, o soldado Ogilvy, que penso que conhece, mencionou uma conversa que ele ouvira no estaleiro. Como se tratava de um tal Stephen Bonnet, que me lembro ser do seu interesse, comunico-lhe as informações que obtive sobre a questão. O Bonnet, segundo dizem, é um contrabandista, o que não é uma ocupação incomum na área. Entretanto, ele parece lidar com uma qualidade e quantidade de contrabando maior do que o normal. Em consequência, a natureza das suas ligações também parece ser incomum. O que significa que determinados armazéns na costa das Carolinas periodicamente contêm produtos de uma natureza normalmente pouco comum ali e que tais aparições coincidem com a presença do Stephen Bonnet nas tabernas e espeluncas nas imediações. O soldado Ogilvy praticamente não se lembra de nomes específicos, uma vez que não sabia que o Bonnet era de interesse, e mencionou-me o caso apenas como um facto curioso. Um dos nomes mencionados foi Butler, segundo ele, mas ele não tem a certeza desse nome ter alguma coisa a ver com o Bonnet. Outro nome foi Karen, mas o Ogilvy não sabe se o nome pertence a uma mulher ou a um navio. Um armazém que ele supôs ser um determinado edifício mencionado na conversa, embora ele admita claramente não ter bem a certeza, por acaso não fica distante do estaleiro. E quando ele me deu estas informações, eu resolvi passar por esse edifício e fazer perguntas sobre o proprietário. O edifício pertence a 2 sócios, Ronald Priestley e Philip Wiley. Não tenho informações sobre nenhum destes 2 homens de momento, mas continuarei as minhas indagações conforme o meu tempo me permitir. Sabendo tudo isto, procurei fazer conversas referentes ao Bonnet nas tabernas locais, mas sem grande sucesso. Eu diria que o nome é conhecido, mas poucos querem falar dele. O seu mais obediente criado, Archibald Hayes, tenente, 67º Regimento das Terras Altas. Todos os barulhos normais da casa estavam silenciados à nossa volta, mas Bree e eu parecíamos de repente estar juntas numa bolha clara e pequena de silêncio, onde o tempo tinha parado abruptamente. Senti-me relutante em colocar a carta na mesa, pois isso significaria que o tempo continuaria a passar e alguma coisa tinha de ser feita nessa altura. Ao mesmo tempo, eu queria não só largá-la, como atirá-la para a lareira e fingir que nenhuma das duas a tinha lido. Entretanto, Jamie começou a chorar no andar de cima. Brianna reagiu dando um salto e virou-se para a porta e tudo começou a mover-se normalmente outra vez. Deixei a carta sozinha, algures na mesa, e ocupei-me com o resto da correspondência, separando-as e organizando-as para Jamie as ver mais tarde, colocando jornais e revistas numa pilha bem arrumada, tirando o cordel do pacote. Como eu imaginara, era um livro de Tobias Smollett, A Expedição de Humphrey Clinker. Enrolei o cordel e enfiei-o no bolso, com... E agora? E agora? A martelar-me constantemente no fundo da cabeça, como um metrónomo. Brianna regressou trazendo Jamie vermelho e marcado da cesta e, obviamente, naquele estado de espírito em que se acorda do sono para uma irritação confusa diante das exigências inoportunas da consciência. Eu estava solidária com ele. Ela sentou-se, puxou a gola da combinação e colocou o bebê na mama. O choro cessou como que por magia e eu tive um momento de intenso desejo de que pudesse fazer algo assim tão eficaz por ela. Ela estava pálida, mas controlada. Eu tinha de dizer alguma coisa. Lamento imenso, querida, Disse-lhe: tentei impedi-lo. O Jamie, quero dizer, sei que ele não queria que tomasses conhecimento disto, que te preocupasses com isto. Tudo bem, eu já sabia. Estendendo o braço livre, puxou um dos livros de contabilidade da pilha que Jamie mantinha sobre a escrivaninha e, segurando-o pela lombada, abanou-o até uma carta dobrada cair. Indicou a carta com um sinal de cabeça por cima de Jamie. Veja isso. Encontrei-a quando vocês estavam fora com a milícia. Li o relato de Lord John do duelo entre Bonnet e o capitão Marsden, sentindo um frio na boca do estômago. Eu não tinha nenhuma ilusão sobre o caráter de Bonnet, mas não sabia que ele tinha tanta habilidade. Preferia que os criminosos perigosos fossem competentes. Pensei que talvez o Lord John estivesse apenas a responder a uma pergunta casual do pá, mas julgo que não. O que é que a mamã acha? Perguntou Bree. O seu tom de voz era frio, quase distanciado, como se me perguntasse a opinião sobre uma fita de cabelo ou uma fivela de sapato. Ergui os olhos para ela abruptamente. O que é que tu achas? Era Brienne que importava nesta história, ou pelo menos era esta a minha opinião. Sobre o quê? Os seus olhos desviaram-se dos meus, passaram pela carta, depois fixaram-se na curva da cabeça de Jamie. Ah, deve ser do preço do chá na China, disse eu um pouco irritada. Falemos do tópico de Stephen Bonnet, por favor. Senti-me extremamente em choque ao pronunciar tal nome em voz alta. Todos nós evitámos isso durante meses por consenso implícito. Ela mordeu o lábio inferior, manteve os olhos fixos no chão durante um momento, depois abanou a cabeça muito ligeiramente. Não quero ouvir falar dele e não quero pensar nele, disse ela sem se alterar. E se algum dia o vir novamente, eu apenas estremeceu violentamente, depois ergueu o rosto para mim, os olhos ferozes e perturbados. O que é que se passa com ele? Gritou ela. Como pôde ele fazer isto? Bateu na coxa com o punho fechado e Jamie, assustado, perdeu o mamilo e começou a chorar. O teu pai, queres dizer, não o Bonnet. Ela anuiu com um meneio de cabeça, encaixando Jamie novamente na mama. Mas ele detetou a agitação dela e começou a berrar e a contorcer-se. Peguei nele ao colo, encostado ao meu ombro, e bati-lhe delicadamente nas costas, num gesto automático de consolo. As mãos de Bree, agora vazias, agarraram-se-me aos joelhos, amarrotando o tecido da saia. Por que é que ele não podia deixar o Bonnet em paz? Ela teve de erguer a voz para ser ouvida, acima do choro de Jamie, e os ossos da sua face pareciam ter mudado de posição, de modo que a pele parecia esticada sobre eles. Porque ele é homem e um maldito escocês das terras altas, disse eu. Vive e deixa viver não faz parte do vocabulário deles. O leite escorria lentamente do mamilo de Brianna sobre o tecido da sua combinação. Estendi uma das mãos e puxei o tecido para cima para a tapar. Ela colocou a mão sobre a mama e pressionou-a com força para fazer o leite parar de jorrar. Mas o que é que ele pretende fazer se o encontrar? Quando o encontrar? Receio bem, disse eu com alguma relutância. Porque eu não acredito que ele vá parar de o procurar enquanto não o encontrar. Quanto ao que fará depois, bem, imagino que o vá matar. Aquilo soou estranhamente despreocupado, colocado desta forma. E, no entanto, eu não via nenhum outro modo de dizer aquilo, para ser muito franca. A mamãe quer dizer que ele vai tentar matá-lo. Ela olhou para a carta de Lord John. Depois afastou o olhar, engolindo em seco. E se ele? O teu pai tem muita experiência em matar pessoas, disse eu friamente. Na realidade, ele é muito bom nisso, embora não o faça há bastante tempo. Isto não pareceu confortá-la, nem a mim. É um lugar tão grande, murmurou ela, abanando a cabeça. A América, quero dizer. Por que é que ele não poderia apenas ir-se embora para bem longe? Uma excelente pergunta. Jemmy resfolegava, esfregando o rosto furiosamente no meu ombro, mas já não gritava. Eu esperava que o Stephen Bonnet tivesse o bom senso de continuar as suas atividades de contrabandista na China ou nas Índias Ocidentais, mas penso que ele tem ligações locais que não queira abandonar. Estremeci, continuando a dar palmadinhas em Jemmy. Brianna largou a saia. Estendeu os braços para agarrar no bebé, que ainda se contorcia como uma enguia. Bem, afinal ele não sabe que tem o Sherlock Fraser e seu auxiliar Lord John Grey Watson à perna. Era uma tentativa corajosa, mas o lábio tremeu ao falar e ela mordeu o lábio inferior outra vez. Eu detestava causar-lhe mais preocupação. Mas agora não fazia sentido evitar o assunto. Não. Mas não faltará muito para saber, disse eu relutantemente. Lord John é muito discreto. O soldado hoje lhe vi é que não. Se o Jamie andar a fazer perguntas, e receio que o fará, o seu interesse muito rapidamente será conhecido por todos. Eu não sabia ao certo se Jamie esperava encontrar Bonnet rapidamente e apanhá-lo desprevenido, ou se o plano dele era fazer Bonnet sair da toca através das suas investigações, ou se ele pretendia atrair a atenção de Bonnet deliberadamente e fazer com que ele viesse até nós. A última possibilidade deixou-me os joelhos de tal forma bambos que tive de me sentar pesadamente num banco. Brianna inspirou fundo, devagar, e expeliu o ar pelo nariz, colocando o bebé novamente a mamar. O Roger sabe? Quero dizer, ele está metido nesta maldita vendeta? Abanei a cabeça. Julgo que não. Quero dizer, não tenho a certeza. Ele ter-te-ia contado, não teria? A sua expressão relaxou um pouco, embora uma sombra de dúvida ainda lhe escurecesse os olhos. Odeio pensar que ele fosse esconder-me uma coisa destas. Por outro lado, acrescentou Bri, a voz aguçando-se um pouco numa acusação, a mamã escondeu. Senti uma pontada com a acusação e pressionei os lábios. Tu disseste que não querias pensar no Stephen Bonnet, repliquei, desviando os olhos da turbulência de sentimentos espelhados no seu rosto. É claro que não. Eu, nós, não queríamos que tivesses de o fazer. Com um certo sentimento de inevitabilidade, percebi que eu estava a ser arrastada para o centro do vórtice das intenções de Jamie, sem sequer querer. Agora, vê lá bem. Disse eu energicamente, endireitando-me no banco e lançando-lhe um olhar penetrante. Eu não acho uma boa ideia ir atrás de Bonnet. E fiz tudo o que pude para desencorajar o Jamie de o fazer. Na verdade, acrescentei com pesar, indicando a carta de Lord John com um movimento de cabeça, eu pensei que o tinha realmente demovido disso. Mas, pelos vistos, não tive sucesso. Um olhar de determinação endurecia a boca de Brianna e ela acomodou-se mais solidamente na cadeira. Raios me partam se eu não o vou desencorajar, declarou. Lancei-lhe um olhar pensativa. Se alguém tivesse a teimosia e força de personalidade necessárias para afastar Jamie do seu caminho, seria com toda a certeza a sua filha. Mas isso era, no entanto, um grande se. Podes sempre tentar, disse eu, sem grande convicção. Não tenho Esse direito? O seu choque inicial desaparecera e as suas feições tinham recuperado o controlo. Agora a sua expressão era fria e austera. Não me cabe a mim dizer se eu quero o que eu quero? Sim, concordei. Senti uma dor aguda de inquietação a ondular-me pelas costas abaixo. Os pais costumavam pensar que também tinham direitos, assim como os maridos. Mas talvez fosse melhor não dizer isso. Um silêncio momentâneo caiu entre nós, interrompido apenas pelos barulhos de Jamie e os gritos dos corvos lá fora. Quase por impulso, fiz a pergunta que me viera à cabeça. Brianna, o que é que tu queres? Queres que o Stephen Bonnet seja morto? Ela olhou para mim. Depois desviou o olhar para a janela. Enquanto batia levemente nas costas de Jamie, não pestanejou. Finalmente fechou os olhos por um breve momento. Depois abriu-os para me fitar. Não posso, disse ela baixinho. Tenho medo de deixar esse sentimento entrar na minha mente, pois iria querer isso com todas as minhas forças, não querendo pensar em mais nada. E macacos me mordam se vou deixar que ele me arruine a vida dessa maneira. Jamie arrotou sonoramente e bolsou um bocadinho de leite. Bri tinha uma velha toalha de linho sobre o ombro e com agilidade limpou-lhe o queixo com ela. Mais calmo agora, ele perdera o ar irritado de incompreensão e concentrava-se intensamente em algo por cima do ombro da mãe. Seguindo-lhe o olhar azul, vi a sombra de uma teia de aranha no canto superior da janela. Uma rajada de vento sacudiu a janela e um pontinho minúsculo moveu-se, muito ligeiramente, no centro da teia. Sim, disse Brianna, muito suavemente, quero mesmo que ele morra. Mas ainda quero mais que o Pa e o Roger continuem vivos.